Até aqui tinha Bodi Xambai. Bodi Xambai, espinha terra. Bodi Xambai, sarvanha mãe. O mar, o mar. Até aqui tinha Bodi Xambai. Bodi Xambai, espinha terra. Bodi Xambai, sarvanha mãe. O mar, mar azul. Subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, mar, banhante, anime, São Vicente, pequenino, vamos abraçar, minha critica, mar azul. Subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, vá banhante, anime, São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Ano passado, tempo correr, solei a lua sair, a minha oceana na terra nós, o mar, o mar. Ano passado, tempo correr, solei a lua sair. A minha oceana na terra longe, o mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, vá banhar terra de meu, São Vicente. Me acredito, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, banha terra de meu, São Vicente. Pequenino pão, me abraçar, me acreditar. A chegada aos Penedos de São Pedro e São Paulo, com depósito combustível apenas com 2 a 3 litros, e o vento a desfavor, obrigou o hidroavião a uma descida forçada sobre o mar cavado, o que originaria a perda de um dos dois flutuadores. Acorrendo em seu auxílio, o cruzador República recolheria os dois pilotos e os instrumentos de bordo.